Fórum Lisboa. O que nos move é a cidade. Ouvimos e debatemos com quem sabe as propostas que interessam a Lisboa. A voz do Fórum Lisboa na Rádio Amália. Todas as segundas-feiras, às 7 da tarde, com a moderação de Antonieta Lopes da Costa. Repete terça às 11 da noite, porque Lisboa também é o nosso fado. Muito boa tarde, cá estamos para mais um Fórum Lisboa, o único programa que apenas debate assuntos relacionados com a cidade. Temos uma parceria com a Mensagem de Lisboa. Hoje temos a Carla Madeira do PS, a Ana Jara do PCP, o António Proa do PSD e, muito em breve, esperemos, o Carlos Ardisson do CDS, que estará no trânsito. Hoje vamos falar do aumento da taxa turística, de uma nova residência universitária também na cidade, e se tivermos tempo ainda falaremos de associações centenárias que têm desaparecido do centro de Lisboa. Peço por isso que no minuto que cada um vai destacar sejam breves, sintéticos. Carla Madeira, vou começar por si. Muito boa tarde a todas e a todos. Eu gostaria de destacar uma notícia que saiu na semana passada. O Idealista diz que no primeiro trimestre deste ano a oferta de casas para arrendar mais do que duplicou em Lisboa e Porto. E, portanto, isto significa que a oferta de habitação disponível para arrendar em Portugal subiu 81%, com crescimento em 19 capitais neste trimestre? Neste primeiro trimestre. Bragança lidera a lista, mas aqui destacar a posição de Lisboa, em que a oferta para arrendamento aumentou 102%. E, portanto, é apontado as iniciativas implementadas pelo anterior governo no setor da habitação, nomeadamente o pacote Mais Habitação, e que estão a impactar no mercado de arrendamento com um aumento significativo, 102% é de facto um aumento significativo, na oferta de casas para arrendar. São apontadas como principais causas as restrições do alojamento local, o fim do regime de residentes não habituais, a redução de impostos sobre as rendas e os vistos gold também, que continuam a ter os seus efeitos e, portanto, são causas apontadas para este aumento do mercado de arrendamento. É dito que os próximos meses serão decisivos para observar o comportamento do mercado de arrendamento. Enfim, nós já sabemos que o novo governo anunciou que as primeiras medidas que irá tomar será precisamente revogar todas estas medidas, revogar o pacote Mais Habitação e, portanto, onde estão as medidas por outras, não é? Se calhar. Não parece, parece-me que a reversão é precisamente para ir ao encontro de um grande pedido com o mercado do alojamento local e que um mercado dos que os proprietários, enfim, que têm reivindicado e que tanto criticaram o pacote Mais Habitação, naturalmente, porque ia contra os interesses que tinham e, portanto, o que me parece é que se de facto o pacote Mais Habitação é revogado e estas medidas são revogadas como o atual governo anunciou, corremos o risco de esta subida descer, mas é isso precisamente o pretendido por alguns setores da população. Isto nem todos querem que exista mais oferta de casas para arrendar, como nós sabemos. Eu quero, muitos como eu querem, mas há muitos outros que querem é que de facto exista um crescimento do alojamento local e um crescimento da especulação imobiliária e, portanto, parece que estas novas medidas vão ao encontro disso, mas cá estaremos para estar atentos e para denunciar naturalmente. António Proa, o seu minuto. Boa tarde aos nossos ouvintes e também aos meus colegas de debate. Hoje queria trazer uma referência àquilo que é parte do meu trabalho na Assembleia Municipal, mas que tem muito que ver com os cidadãos. O instrumento da petição é um mecanismo que permite aos cidadãos manifestarem as suas preocupações e promoverem essa discussão e essa abordagem por parte da Assembleia Municipal e, recentemente, aliás, uma delas ainda está a ser tratada na comissão que eu presido, na Comissão de Mobilidade, Transportes e Segurança, mas que diz respeito a preocupações que se resolvem facilmente. E eu queria notar isto. Há problemas, muitos dos problemas do dia-a-dia dos lisboetas resolvem-se com pequenas intervenções ligeiras e às vezes a burocracia evita que se resolvam pequenos problemas com soluções ligeiras. Eu vou dar os dois exemplos. No bairro da Ajuda... Sinteticamente. No bairro da Ajuda, a preocupação prende-se com a carreira de bairro, o autocarro da Carris, que faz a carreira de bairro no bairro da Ajuda. E que não passa por uma rua que é considerada relevante, que tem muito movimento, pessoas idosas. Para isso basta alterar ligeiramente o traçado de um passeio, para que a carreira possa dar uma curva e aceda a essa rua. Isso é muito fácil de fazer, pode-se fazer rapidamente. E vai ser feito, tanto quanto sei. Mas depois desta preocupação que foi manifestada pelos cidadãos. Um outro caso é no bairro de Santa Cruz. Há problemas de segurança, tanto para peões como para Santa Cruz de Benfica. Há problemas de segurança, tanto para peões como para os automobilistas, e os problemas resolvem-se também com muita facilidade. Nós tivemos a oportunidade, aliás, de ir ao terreno para observar aquilo que são as preocupações e as propostas para resolver os problemas, e não são precisas grandes obras. Passa pela melhor sinalização de passadeiras, o ordenamento com limitadores que promoverá maior segurança de acesso ao centro de saúde. Isso faz com intervenções ligeiras que podem ser rápidas e rapidamente se podem resolver problemas que são importantes para os cidadãos. Portanto, vale a pena que as autarquias e os responsáveis autárquicos muitas vezes olhem também para a simplicidade das soluções que é possível implementar e que as implementem rapidamente. Carlos Ardisson, eu pedi para sermos breves neste minuto para ver se conseguimos dar os três temas. É muito... O seu tema. Eu ainda ouvi a Carla, ainda estava no carro quando ouvi a Carla. Sim. Venho dos 25 anos do Centro Comercial Vasco da Gama, parece que foi ontem que foi inaugurado, mas a Expo já tem 26 e o centro fez hoje 25 anos. O que eu vou falar é dos 50 anos do 25 de Abril, que é o dobro exatamente do espaço de tempo que a Expo tem. É engraçado, e a Junta de Freguesia do Parque das Nações vai ter alguns eventos, e todas as juntas e a Câmara Municipal de Lisboa e por todo esse país vai ser assinalado, e portanto convidar os nossos ouvintes, e peço desculpa que nem sequer vos cumprimentei, mas como vinha a correr ainda estou um bocado acelerado. Sim. Cumprimentar a todos e convidá-los a estarem presentes e a acompanharem as atividades que existem, que vão decorrer tanto no Parque das Nações, podem ver no Facebook da Junta de Freguesia, no site, com fatos, com atividades desportivas, com conferências com uma pessoa que esteve presa antes do 25 de Abril, para explicar aos jovens que a liberdade é um bem, pode desaparecer. E que eu tive a felicidade, tenho 51 anos, vivi antes do 25 de Abril, mas não me lembro, como é lógico, tenho um ano e qualquer coisa. Não foi por isso que não deixei de ir com a minha avó, pegou nos netos todos e fomos todos para o 1 de Maio para a Alameda. Portanto, eu com um ano e qualquer coisa já estava metido na política. Pronto, foi a minha participação política, e acho que encontrei o António Proa, segundo já chegámos à conclusão que ele também lá esteve. Devemos ter cruzado. E pronto, deixar este convite, que as pessoas saiam de casa, celebrem, e vão até e que as pessoas tenham noção que, como dizia há pouco, a liberdade pode-se perder se as pessoas não cuidarem dela sempre, e junto com os direitos que passámos a ter, também temos deveres que às vezes também são esquecidos e que devemos de fazer respeitar, e para vivermos uma sociedade mais harmoniosa, com mais partilha, com mais coesão, coisa que às vezes parece que vai falhando. Ana Jara, seu minuto. Muito boa tarde a todos. Peço desculpa pela minha voz, que não está em condições, mas eu gostava também de juntar aqui a minha voz à celebração do 25 de Abril, que é esta semana, e celebrar uma revolução que em 74 recusou que a saúde, a educação, a habitação fossem bens acessíveis só para uma minoria privilegiada e passassem a ser direitos de todos. Consideramos que isso ainda não está... até ao ponto em que deveria estar feita a revolução aos 50 anos do 25 de Abril. Nós em Lisboa ainda temos centros de saúde, e em Lisboa, sem médicos de família, escolas públicas com problemas muito graves de instalações e os problemas que se conhecem dos professores, habitação completamente levada para o mercado sem que esse direito possa estar, enfim, ao alcance de qualquer um. Isto é porque eu queria dizer muito claramente que Abril é uma ideia de futuro, e este é o título de um espetáculo que vai ocorrer no Terreiro do Paço, no dia 24, na noite de 24 para 25. É um espetáculo de música e videomapping, com canções de José Organizado Afonso. Pela Câmara, não. Plagiac, sim. Plagiac, sim, pela Câmara. José Afonso, José Mário Branco, Fausto, Adriano Correia de Oliveira, Fernando Lopes Graça e Carlos Paredes. Isto é aberto a todos. É já que, e a Câmara oferecem este belíssimo espetáculo, penso que será belíssimo, e eu queria deixar esta nota. Nessa noite há ainda... De 24 para 25, não é? 24 para 25. E às 22 horas, são dentro, não é? Exato. Todos convidados. Num outro local simbólico da Revolução, que é o Lar do Carmo, normalmente há um arraial que se abre todos os anos a toda a gente e que celebra o espírito da liberdade, e que este ano está a ter dificuldades, infelizmente, soube hoje, no sentido de não ter condições para se concretizar, e até isto ter algum esclarecimento, gostava de deixar aqui esta questão, porque é um local onde ocorreu a Revolução, um local importante, e é um local onde deve acontecer esta celebração, e deve estar aberta esta... Mas é um arraial, diz a Ana Jara? É um arraial, sim. Que todos os anos hoje faz. Fui surpreendida muito pelas bom. Redes sociais, e queria deixar aqui a questão, talvez alguém possa responder. Bom, vamos ao primeiro tema. A Câmara de Lisboa aprovou um aumento da taxa turística para 4 euros por noite. A proposta prevê também a atualização da taxa turística de chegada por via marítima para os cruzeiros, de 1 euro para 2 euros, ainda que o valor já tenha começado a ser cobrado aos passageiros que chegam de barco. Aumenta-se assim o valor da taxa de dormida, passando de 2 para 4 euros por noite, viabilizando também uma alteração do PS, que digo eu, ainda bem que existe, para excluir os parques de campismo, porque aqui o turismo é outro tipo de turismo, as pessoas que frequentam o parque de campismo, e a Câmara aceitou esta exclusão, digamos assim. Carlos Artisson, vou começar por si. Eu estava agora aqui... Tentar mesmo que este primeiro tema seja, sim, rápido, muito rápido, ir ao muito rápido. Eu concordo que seja aumentada a taxa turística, com a condição que o valor, grande parte do valor, reverta para as juntas de freguesia, para cuidar da higiene urbana e para a manutenção dos espaços verdes e tudo isso. Porque se nós pensarmos, o turismo é, para muitos é um mal, mas olhando de uma forma... económica, é uma forma de nós termos uma receita que de outra forma não teríamos, dificilmente teríamos algo tão apetecível quanto a receita. Com o turismo tem divisas de turismo, gerada. Claro. Agora há uma coisa que é: o turista paga IVA, o IVA vai para o Estado. O Estado não devolve à Câmara Municipal de Lisboa, não aumenta por ter mais turistas cá, e não aumenta, e as transferências para as juntas de freguesia não são aumentadas por termos mais turismo. Portanto, eu parece-me que é uma forma de encurtar caminhos, todos nós sabemos, e estamos aqui dois presidentes de junta, sim, e o António e a Ana também saberão certamente, que as juntas de freguesia já são suborçamentadas, é tudo muito... Há quem dos valores que devem ser, porque há anos e anos e anos que o ordenado mínimo aumentou, felizmente, desde que foi a reforma administrativa, 70% as transferências do governo já não passaram. Várias vezes não aumentaram, portanto, estão as juntas precisam limite, desse dinheiro, no limite das suas capacidades turística, para fazer face ao lixo e à maior procura que existe. Eu, no Parque das Nações, temos os jardins, os espaços todos, toda a gente hoje em dia traz o saco com a comida, traz, e muito bem, e ainda bem que o fazem e que estão nos espaços, mas aquilo fica tudo sujo. E, portanto, quanto mais pessoas vierem, quanto mais pessoas estiverem cá, por um lado, é um bem, vão produzir riqueza, vão deixar cá valor, no entanto, é preciso ressarcir de alguma forma a Câmara Municipal de Lisboa e apoiar e as juntas para a limpeza, não é? Apoiar para apoiar juntas. A limpeza e não é só a limpeza, mesmo os espaços verdes muitas vezes são para a manutenção dos espaços são verdes. Passados a ferro, porque é diferente ter um sítio que é só para os moradores ou ter um sítio onde passam 500 ou 1000 pessoas e um tapete relevado fica todo espessinhado, fica recuperar custa muito dinheiro. Portanto, eu vejo com essa satisfação, e se nós percorrermos, eu ainda agora estava a ver aqui... E há certezas Barcelona, que a senhora vem para as juntas ou não? Barcelona também tem 4 euros, de, vai passar desde um dia 1 de abril a ter 4 euros. Há um compromisso já assumido pelo atual executivo de rever, aumentando as verbas que serão transitadas para as juntas freguesias. Muito bem. Ana Jara. Então, estes 40 milhões que esta taxa arrecada... é o que se prevê? Sim. Estão muito longe de ser utilizados na mitigação dos efeitos negativos do turismo na cidade. E, portanto, enfim, é preciso referir, aliás, no último programa fizemos, sim, as questões de, ao nível da limpeza e higiene urbana, as dificuldades ao nível dos transportes públicos, com os autocarros e elétricos a serem tomados por estas ondas de turismo nas zonas mais sobrecarregadas. E, portanto, dizer muito claramente que esta lógica inicial que alegadamente justificou a taxa turística se perverteu e não é integralmente utilizada para mitigar os impactos negativos do turismo e sim também fomentá-lo, porque há muitos investimentos que são feitos que são... claramente. Mas, por exemplo, se pegar em parte do dinheiro, estou eu a imaginar, não sei se aconteceu, mas em parte do dinheiro da taxa turística e reabilitar uma praceta. Ana, sim, já acha isso mal? Isso aconteceu. Se não havia dinheiro para fazer zonas, antes... Com o Palácio da Ajuda, por exemplo. Com o Palácio da Ajuda, a criação do museu. Não me lembrava bem se mas tinha acontecido. Mas isto, e eu queria deixar esta ideia muito clara, sim, a questão do turismo não é uma questão de mitigar os seus efeitos ou ter taxas a 4 ou 20 euros. A taxa podia até ser, enfim, muito, muito superior. A questão tem a ver com a estruturação deste turismo e até gostava de divulgar uma proposta que o PCP fez na Câmara de Lisboa, aliás, no outro mandato, e voltámos a fazer nesta, que é a questão da taxa, da carga turística, que incluiria um estudo sobre o que seria a carga máxima para o turismo da cidade ser sustentável, ser interessante do ponto de vista de quem nos visita e de quem recebe esse visitante. Portanto, para quem visita também não é agradável ver e ir ao centro da cidade onde só há turismo e negócios para turistas. Isto, enfim, faz de nós uma cidade menos interessante e menos agradável para quem nos visita. Portanto, vocês queriam cotas para o turismo, é isso? Nós queríamos estruturá-lo e até disseminá-lo numa ótica de desenvolver também outras partes da cidade e até da grande área metropolitana de Lisboa. Portanto, essa seria a nossa visão e não apostando neste aumento de taxas. Carla Madeira. Somente. Bom, em relação ao aumento do valor da taxa, sim, turística, parece-me bem. Naturalmente é importante nós financiarmos os custos negativos do turismo, que existem, não também é? Também existem, sim. E para, naturalmente, investir noutros equipamentos da cidade, e o Palácio da Ajuda acho que é o maior exemplo disso, que teve 200 anos para ser acabado. E não foi mal ter usado esse dinheiro para isso, foi, certo? Precisamente, e que foi acabado precisamente com a verba da taxa turística. É importante que este aumento não sirva para legitimar a bandalheira, desculpem o termo, não é? Ou seja, não é pelo facto de se aumentar o valor da taxa turística que cria legitimidade para abrirem cada vez mais estabelecimentos na noite, para não haver fiscalização sobre os estabelecimentos, porque de facto muitos estabelecimentos, enfim, há uma falha na fiscalização, como nós sabemos, muitos estabelecimentos, nomeadamente das zonas da noite, acham que podem tudo, continuam a usar copos de plástico apesar de estarem proibidos por lei, e quando são chamados à atenção pela Junta de Freguesia, apesar da Junta de Freguesia não ser a entidade responsável para os poder fiscalizar e autuar a esse nível, infelizmente, senão teríamos muitos dos problemas resolvidos, a verdade é que quando são chamados à atenção pela Junta de Freguesia, ideia que os sensibiliza para não usarem copos de plástico e para não produzirem determinado lixo para o chão e para fazerem um esforço, pelo menos, de manterem a porta do seu estabelecimento limpa, tal como diz o regulamento de resíduos. Ainda dizem que pagam impostos é precisamente para a junta limpar e, portanto, a junta e a Câmara não fazem mais que a sua obrigação, que é limpar, porque é para isso que eles pagam impostos. Portanto, acho bem que a taxa seja aumentada, acho bem que haja uma maior redistribuição pelas juntas de freguesia. Agora, isto não implica as outras políticas que devem ser tomadas de diminuição, sim, da produção de lixo. Queria dizer que esta taxa turística, sim, quando foi implementada pelo presidente de Câmara, António Costa, foi ele quem implementou pela primeira vez, foi uma medida que foi muito criticada. O ministro da altura, o ministro da Economia, o ministro Pires de Lima, criticou bastante o presidente António Costa e a Câmara Municipal de Lisboa, que estava a criar taxas e taxinhas e que ia ter um impacto na economia. Portanto, é bom ver que houve uma evolução no pensamento da direita, que houve uma evolução não do tem nada a ver do CDS e do PSD. Não tem nada a ver o estado em que Portugal estava e o turismo na altura na verdade, com o que está hoje que em dia. Na verdade, sim, na altura... Mas é recolher este dinheiro. Na altura, os setores da direita ficaram muito preocupados com os turistas coitados que iam ficar, sem penados. O euro e, portanto, iam sair de Lisboa depenados e, portanto, esta taxa, passado uns anos, duplicou com Fernando de Medina e bem. E agora está a ser novamente duplicada com Carlos Moedas e parece-nos bem, porque somos coerentes e, portanto, parece-nos bem. António Proa. Bom, o turismo em Lisboa tem um significado muito grande para o emprego, para a riqueza produzida na cidade e nessa medida deve ser tomada devidamente em linha de conta. Vale a pena que as pessoas tenham consciência que na cidade de Lisboa o turismo representa perto de 25% da riqueza produzida na cidade e tem um impacto equivalente a este na criação de emprego. E, portanto, quando nós olhamos para os males do turismo, e eu sou sensível às preocupações do excesso de concentração de turistas em algumas zonas da cidade, porque prejudica os próprios turistas e prejudica também o nosso bem-estar enquanto lisboetas, se isso é um facto, também é um facto que sem o turismo Lisboa era mais pobre, tinha mais desemprego, as pessoas viveriam pior. E, portanto, se temos este potencial em Lisboa, que é ímpar, nós devemos salvaguardá-lo e valorizá-lo. E quando digo valorizá-lo, é valorizá-lo a favor da cidade. E, portanto, se o município pode obter mais recursos financeiros para investir em Lisboa, sem sobrecarregar os lisboetas, e, aliás, o caminho que tem sido feito por este executivo tem sido de aliviar a carga de impostos e de taxas sobre os lisboetas, mas ao mesmo tempo ir buscar e garantir recursos através, nomeadamente, desta taxa turística, parece-me um caminho adequado. Também vale a pena dizer que a implementação da taxa turística, quando a Carla a referiu em 2014, à altura com 1 euro por noite, e agora que entretanto subiu para 2 em 2018 e agora para 4, é feita em cenário bastante diverso. A capacidade de atração que Lisboa tem hoje não é a mesma que tinha então. Ou seja, o risco que poderia haver então, quando se aplicou a taxa turística, quanto mais não seja porque era uma novidade e não se saberia qual era o impacto que teria na afluência de turistas em Lisboa, hoje está mais do que comprovado que Lisboa está na moda, Lisboa tem uma grande capacidade de atração de turistas e, portanto, esta taxa turística não põe em causa esse potencial e a concretização deste potencial. E, portanto, é um bom caminho, ainda para mais, porque a taxa turística tem um significado muito claro, como aliás já aqui foi dito. O turismo impõe uma carga na cidade no uso de equipamentos, no uso de infraestruturas, e isso tem que ser suportado pelo município. E, portanto, recorrer a esta taxa parece muito bem. No passado, como já aqui foi dito, graças à taxa turística foi possível financiar metade, 50% da construção do Museu do Tesouro Real. No caso do Museu Judaico, um terço é financiado pela taxa turística. A renovação do cais e da estação Sul-Sueste foi financiada em 80% pela taxa turística. Portanto, a taxa até tem sido... A Web Summit também beneficiou da taxa turística, e o reforço que já houve em matéria de higiene urbana na cidade de Lisboa foi também suportado em parte pela taxa turística. Sou sensível ao argumento por parte dos senhores presidentes de junta de que essa continuação dessa sobrecarga, nomeadamente na higiene urbana, tem que ser financiada, e parece-me interessante que esta taxa turística também sirva para ocorrer a essa sobrecarga, mas eu acho que é importante que o município não perca uma visão mais de longo prazo, de investimentos que também tenham repercussão no longo prazo, que qualifiquem a cidade e que aumentem a sua capacidade de acolher aqueles que já hoje escolhem Lisboa para vir. Aliás, vale a pena este paralelismo, pode chocar alguns, mas não se pode ao mesmo tempo estar a defender portas abertas para a imigração e portas fechadas para o turismo. Tem que haver alguma coerência. Quem escolhe Lisboa para visitar, falo de forma livre, e deve poder continuar a visitar a nossa cidade. Eu fico satisfeito que gostem da minha cidade. Agora, obviamente que é necessário que a cidade se vá preparando para esse impacto e, portanto, que os lisboetas não fiquem prejudicados, ou seja, neste balanço dos prós e dos contras, que se vão mitigando as penalizações que ocorrem naturalmente com a existência de mais turismo em Lisboa. Vamos para um pequeníssimo intervalo no Fórum Lisboa, voltamos já a seguir. Fórum Lisboa, porque Lisboa também é o nosso fado. Amália. Esta terça-feira, acelera para a sorte com o jackpot de 133 milhões. Euromilhões, a criar excêntricos de um dia para o outro. Descubra o novo Bairro das Artes em Lisboa. Destacando-se no Mad Gallery, Marvilla Art District, o atual epicentro cultural da capital, encontram-se as cativantes obras de Ricardo Tadeu Barros, suas Loving Letters. Com uma envolvente mistura de cores e formas, esta exposição singular irá cativar os seus sentidos. Visite-nos agora e mergulhe neste universo de expressão artística sem fronteiras. Mad Gallery, onde a arte ganha vida. Fórum Lisboa. O que nos move é a cidade. Ouvimos e debatemos com quem sabe as propostas que interessam a Lisboa. A voz do Fórum Lisboa na Rádio Amália. Todas as segundas-feiras, às 7 da tarde, com a moderação de Antonieta Lopes da Costa. Repete terça às 11 da noite, porque Lisboa também é o nosso fado. Cá estamos, nesta segunda parte falamos da inauguração, na passada quarta-feira, de uma nova residência universitária na cidade. O Presidente da Câmara afirmou que marca o início de várias outras, num total de mais de 1000 camas, e possibilita que jovens estudem na capital. Temos neste momento 900 camas que estamos a trabalhar e a projetar e que estão a ser feitas em Ajuda, Marvila e na 5 de Outubro. Na 5 de Outubro será o edifício que era da... Bom, está muito longe de estar feita estas camas da 5 de Outubro. Tudo isto está a acontecer em Lisboa. Este dia marca o começo desta nova fase de projetos que estamos a realizar, referiu Carlos Moedas. Promovida então pela Câmara Municipal, esta residência resulta de uma obra de reabilitação e adaptação de 2 edifícios na Avenida Manuel da Maia e na Alameda Dom Afonso Henriques. Suponho que tudo isto começou com Fernandina, porque já está pronto e tem capacidade então para 320 camas distribuídas por 96 quartos individuais, 112 duplos, todos mobilados. 10 dos cerca de 17 milhões de euros que foram investidos nesta residência são do Plano de Recuperação e Resiliência, do PRR, o que permitiu poupar dinheiro ao erário público português, sublinhou também Carlos Moedas. Carla Madeira, vou começar por si. Foi quem propôs este tema desta residência universitária. As duas, não é? No fundo são 2 prédios aqui. Sim. E Lisboa bem que precisa. Se bem que este que Carlos Moedas refere, da 5 de Outubro, se é o edifício que era da RTP... Está ainda longe de ficar concluído, não é? Só em autorizações, nunca mais sai do sítio. portanto, os edifícios que a Câmara comprou há uns anos à Segurança Social começam agora a surtir os seus. Isto é a Avenida Manuel da Maia e Alameda do Afonso Henriques. Exatamente, faz esquina. Estes dois, sim. Faz esquina, são dois edifícios que faz esquina. Portanto, aqui é recordar que em 2018 a Câmara Municipal de Lisboa fez um protocolo para a compra de edifícios da Segurança Social para renda acessível e para residência universitária. Universitária, sim. Em 2019 a Câmara adquiriu os edifícios da Segurança Social, foram vários edifícios, sobretudo na zona de Entrecampos e este também, da zona da Manuel da Maia. A aquisição foi na ordem de 50 milhões de euros, com mais 50 milhões de euros previstos para reabilitação destes prédios. Estamos a falar de prédios em bom estado, mas que precisavam naturalmente de obras de adaptação. No que diz respeito, sim, às casas para renda acessível, muitas pessoas já estão a morar nessas casas, portanto foram casas que tiveram obras de forma relativamente rápida, têm vindo a ser entregues, não é? Exatamente, têm ao longo dos últimos anos, são casas que têm vindo a ser entregues. Destes edifícios que foram comprados à Segurança Social, dois deles são precisamente esta residência de estudantes da Manuel da Maia, cujas obras começaram em 2021. Estamos a falar de um importante investimento que vai responder a mais de 300 estudantes, resulta de uma parceria que foi entretanto feita pela Câmara e pelo Estado português no âmbito do Plano Nacional para o Alojamento no Ensino Superior, lançado em 2018, que tem como objetivo reabilitar muitos edifícios por todo o país para construir residências de estudantes do ensino superior, um programa que vai até 2030. E se este país tinha falta de residências universitárias? Tinha nada, não é? Tinha meia dúzia de camas em Lisboa. Tinha e ainda não tem. Este foi um compromisso que foi feito pela Câmara de Lisboa. É um edifício que o PS já desde há dois anos a esta parte tem vindo a chamar a atenção que porque as obras já terminaram há algum tempo. Houve ali um impasse entre a Câmara e a Universidade de Lisboa na assinatura do protocolo, porque o edifício já poderia estar habitado, digamos assim, com estudantes desde o início deste ano letivo. Sim. As obras ficaram prontas e houve ali um impasse por parte da Câmara com a reitoria na compra do mobiliário. Porque há uma espécie também de tempo em que a Universidade fica com poder sobre os edifícios, não é? 60 anos? Neste momento, precisamente, neste momento, porque o protocolo foi assinado com algum atraso. A Universidade de Lisboa é a responsável pela gestão dos edifícios, mas aqui de facto não podemos deixar de lamentar o atraso na entrega deste edifício, porque é uma obra que estava que está pronta já há algum tempo, e este impasse faz com que um conjunto de estudantes não possam estar lá desde o início deste ano letivo. Dizer que, para terminar, Carla, residências construídas pela Câmara, esta é a única. Não há o lançamento de nenhum concurso por parte da Câmara. Carlos Moedas anunciou três residências em Lisboa que estão a ser feitas na Ajuda em Marvila e na 5 de Outubro, todas elas responsabilidade da Administração Central, portanto nenhuma delas do governo, é a responsabilidade da Câmara. O governo e da Universidade. E portanto, precisamente, sim, a Universidade, a Administração Central, portanto nenhuma delas é responsabilidade da Câmara, não temos conhecimento de mais nenhuma que esteja sequer em projeto por parte da Câmara, e isso naturalmente é preocupante, porque as obras que vêm de trás há um dia em que terminam. Se não se lançam novos projetos, não se lançam novas obras, daqui a uns tempos não há nada para inaugurar e a cidade estagna, e portanto preocupamos de facto por não vermos o lançamento de obra para mais nenhuma residência universitária. António Proa. Eu também lamento que não também haja para mais... Também para ser breve, com brevidade possível. Eu tal como a Carla, eu também lamento que não haja mais residências construídas e mais oferta e mais iniciativa da Câmara Municipal de Lisboa relativamente a esta matéria. De facto, este executivo, que tem 2 anos de responsabilidade, quando chegou a essa responsabilidade, deparou-se com este cenário em Lisboa. Existem 50 mil estudantes deslocados em Lisboa e há uma carência estimada de alojamento para 10 mil, ou seja, há cerca de 10 mil estudantes em Lisboa que carecem de alojamento e que não o têm. Ora, isto não aconteceu só o ano passado, isto acontece há muitos anos e eu lamento que a inércia do município ao longo de todos os anos tenha deixado de chegar a situação a este ponto, quando a única alternativa que muitos estudantes têm hoje na cidade de Lisboa é pagarem no mínimo 400 euros por mês por um quarto ou em alguns casos até por um beliche, e portanto há muito a fazer por parte da administração pública, dos vários responsáveis, relativamente a dar resposta a este problema crítico em Lisboa, que, como digo, não é de hoje. E, portanto, o prédio ainda da 5 bem, de outubro... Ainda bem, eu já lá ia terminar, aliás... dava um programa, podemos fazer um programa sobre e aliás, terminar com o edifício é da 5 de outubro. Porque esta obra, de facto, na Manuel da Maia foi lançada, mas foi concretizada agora, é normal, é assim que as coisas acontecem normalmente quando há transição de responsabilidades políticas nos órgãos autárquicos. Mas precisamente o exemplo da 5 de Outubro é um exemplo de grande irresponsabilidade por parte das entidades que prometeram construir camas para estudantes no edifício da 5 de Outubro, ex-Ministério da Educação, mas que depois esses mesmos responsáveis nem sequer foram capazes de apresentar projetos que fossem legalmente aceitáveis. Ou seja, fizeram um desenho, encaixaram no desenho um certo número de câmaras e depois a Câmara, essa entidade perversa, que com certeza para alguns não quer resolver os problemas e teima em dificultar a vida dos lisboetas, resolveu implicar com o desenho que tinha sido apresentado. Não foi nada disto que aconteceu. O que aconteceu é que houve uma grande ligeireza, uma grande irresponsabilidade. Não basta pegar num prédio e prometer camas, é preciso fazer projetos que sejam legalmente aceitos para que as entidades competentes, no caso as entidades municipais, possam aprovar e licenciar os edifícios. Para terminar, Carlos. E, portanto, o que esta Câmara teve que fazer foi ajudar a resolver um problema de incompetência que atrasou, esse sim, Não são as semanas ou os meses que a Carla manifestou preocupação relativamente a este impasse longuíssimo. Grande incompetência. Não sei quantos meses é que aconteceram. Não sei quantos meses, quantas semanas de atraso relativamente à assinatura do protocolo. Um ano. O que eu sei é que a residência da 5 de Outubro. O reitor da Universidade de Lisboa. A residência. A resposta da Câmara. Não esteve à espera. Estiveram a negociar. Provavelmente esse protocolo já devia estar feito e não foi. E, portanto, se isso tivesse sido feito atempadamente, evitava-se esse ano. Dois prédios inteiros. Mas, ó Carla, feitos, o caso da 5 de Outubro... O caso da 5 de Outubro... Deixa-me só terminar. O caso da 5 de Outubro é o melhor exemplo de que é fácil manifestar grandes preocupações, mas depois, quando se trata de concretizar e de resolver os problemas, está à vista. O edifício da 5 de Outubro nem sequer foram capazes de apresentar um projeto que fosse legalmente aprovável. Já disse e as 10 já. Mil e as 10 mil camas necessárias não são de hoje, são de há muitos anos em que a Câmara Municipal, mas também o Governo, mas também provavelmente a Universidade de Lisboa não foi capaz de resolver. Ana Jara. E, portanto, tem que se resolver agora e está a ser resolvido agora. Ana. Então, 10 mil estudantes sem camas. Isto é um problema muito grave, porque isto afeta o direito à educação e o direito à habitação aqui está em jogo nesta relação com a educação e com o direito que estes estudantes deslocados têm de estudar em Lisboa, onde estão localizadas as faculdades, uma grande parte das faculdades do país. Queria dizer à Carla que este Plano Nacional de Alojamento Estudantil foi uma proposta do PCP, daqueles tempos em que havia uma geringonça. E foi uma boa medida. Agora, nunca teve a dotação financeira que lhe permitisse dar expressão a esta parte das residências de estudantes, que são uma atribuição do Governo e também enfim, agora da Câmara Municipal e com esta expressão Lisboa, que sim. É muito pouca para aquilo que é a necessidade da cidade. Mas a ter expressão, este programa teria tido a capacidade de construir ao longo do país e onde é necessário estas habitações para os estudantes. Eu queria chamar uma atenção para um fenómeno que está a acontecer devido a esta, enfim, esta responsabilidade de não estar a ser colhida pelo Estado Central e pela Câmara Municipal de Lisboa, neste caso. Também não sei se será a total competência da Câmara, mas na verdade, a Câmara, mais uma vez, isto está a substituir-se à Administração Central. Sim, mas há aqui um problema que está a ser solucionado, e como o negócio das residências de estudantes está a surgir par e par com as necessidades, com preços caríssimos para a maioria dos estudantes, e estes 10 mil, não sei quantos deles poderão aceder a quartos que custem 450€ por mês. Oh, Ana, eu acho que neste ano que estamos a cumprir 50 anos do 25 de Abril, acho extraordinário. Lisboa nunca teve residências universitárias em número suficiente, nem razoável, longe disso. Isto era um problema que se ouvia desde há 30 anos que ouço falar disto. Bom, pelo menos agora estão a fazer algumas, não é? Com este protocolo. Eu acho que isto é um problema. Com Medina, quantas camas é que Lisboa tinha? Até estas. Micro-resposta. E serve para colmatar, Antonieta, serve para colmatar todas as casas que tinham pequenos quartos que os estudantes podiam arrendar e que neste momento não existem. Nós não sabemos como é que alguém com dificuldades económicas neste momento acede e entra num curso superior na cidade de Lisboa e vem para aqui deslocado com que dinheiro, com bolsas baixíssimas. Isto é um problema que o governo tem capacidade de resolver, que o país tem que resolver e que esta cidade tem que ficar dotada destas residências, pelo menos enquanto este mercado fervilhante, não é, que é aproveitado também por residências de estudantes, mas para bolsas muito altas, é ocupado com respostas que não servem aos estudantes nem à maioria das pessoas que estudam em Lisboa. Carlos Ardisson. Eu entrei para a faculdade há 32 anos, estava aqui a fazer as contas de cabeça, e há 32 anos havia o problema. Já havia este problema. Havia este problema. E já existia antes. Eu antes também já sabia, porque eu tinha a vantagem de morar em Lisboa. Como víamos nos filmes nos Estados Unidos, não é? Que há residências universitárias, há campos universitários das universidades todas. E aqui não, não é? É uma situação que devia ter sido pensada. Havia algumas em Lisboa, mas. Agora é assim. Eu estava aqui a ouvir a Ana Jara a dizer que o valor a pagar em algumas, naquelas. São negócios. Mais do isto, que eu disse. 400, 500, 1000 euros, que seja. Eu conheço e tive colegas que pagavam horrores de dinheiro há 30 anos atrás para um sítio sem condições nenhumas. Portanto, não é que não haja, e defendo que ainda bem que estão a ser feitas estas coisas. Mas há 30 anos havia muito mais hipótese de alugar um quarto. Mas já pagavam valores em casa horríveis. De alguém, mas já, sim, pagavam, mas já não pagavam era valores horríveis. A 400, 500 euros por um quarto. Mas hoje em dia pagam isso. Pagam e ficam isso. Dois por quarto, sim, sem condições. Sem condições. E depois, se querem internet, pagam mais não sei o quê. Se querem não sei o quê, pagam. Portanto. Vamos lá ver uma coisa, é assim, os malandros estão dos a privados, não é? E não sei o quê, é lógico que têm que ter as suas margens de lucro, para investir têm de ter as suas margens de lucro. Agora, é bom que se resolvam os imbróglios deixados... Mas estão-se a referir deixados... a quê? Residências que são privadas também, sim, mais sim, caras? Sim, existem todos, existem, não é? Existem, e ainda bem que existe, estão para haver uma oferta... Estão a ser licenciadas milhares. Mas isso é a lei do mercado, da profunda da oferta... Mas não é a lei do mercado, não é? Porque o Estado não constrói, e portanto essa necessidade lá está. Mesmo construído. Há de haver estudantes para essas não digo que não, mas não são a maioria. É assim, se eles não, também lhe digo sinceramente, se não houver procura, eles transformam aquilo noutra coisa qualquer. Olha, os polícias precisam de casas. Para os polícias, uma das coisas que... Os professores deslocados também, deslocados, sim. Toda a gente deslocada. Mas pronto, é mais, neste caso é não existe. É essa residência que estamos a falar. Estas duas aqui ainda são bem residências que está a preços mais... Eu não sei, A da 5 de Outubro são imbróglios que a Câmara recebeu. 5 de Outubro não está feita, podemos falar disso mais tarde. Que imbróglio, a 5 de Outubro não é, é um grande imbróglio. Não é da Câmara, é um projeto que existe. Do Governo. E que é um projeto, é um projeto do incompetente governo. Que podia já estar inaugurado em 2025. Aliás, não é a minha opinião. Nenhum de nós é responsável. Não cumpria o licenciamento, as regras de licenciamento. Não, não, tinha a Câmara ou o que disse, não. A Câmara disse que não podia. Não, é que a questão. Mas não podem ser ditas coisas. Não é por uma mentira ser dita muitas vezes. Mas não é mentira. Agora, imbróglio. Que o projeto não era licenciável. O governo anterior ter disponibilizado um edifício enorme da 5 de Outubro para ir para receber os estudantes, quando nenhum governo antes fez isso. Ainda lá está. A Câmara entendeu que das 600 camas só podiam haver 496. Eram as que havia. Grande imbróglio. Pronto, mas que grande imbróglio. Sabe porquê? Mas o projeto, a Câmara tem um projeto. Não concorda com o projeto. Não é não concorda. Mas esta Câmara é ilegal. Desculpem, já estamos a chegar. Nós já estamos a chegar ao fim deste mandato e Carlos Moedas continua a dizer, e a vereadora Filipa Roseta, que é responsável das obras, continua a dizer que só recebeu imbróglios. Quer dizer, recebeu o projeto. Se não concorda com o projeto, altera o projeto. Faz outro. O Departamento de Urbanismo. Não é a Câmara que tem que alterar o projeto. Como a Carla disse, o responsável pelo projeto não é a Câmara. Bom, mas não estávamos a falar. A Câmara tem que garantir que o projeto é legal. Coitadinho do Carlos de Moedas, que só herdou imbróglios, herdou os cofres cheios, herdou projetos, herdou, recebeu imensos prédios da Segurança Social, que a direita era contra. Vou-lhe dar uma novidade. Vou-lhe dar uma novidade. Carlos Moedas e os vereadores não tomaram conta da Câmara, porque entraram e disseram: estamos aqui. Houve eleições, perdeu. E portanto, capacitem-se disso. Desculpem. Agora, antes de ser barbaramente interrompido aqui pelos meus colegas, termina só dizer uma coisa: é lógico. Já não vamos ao terceiro tema, mas há inúmeros casos de imbróglios. Olha, na freguesia do Parque das Nações tem um pavilhão com um concurso lançado para um terreno que não é da Câmara Municipal de Lisboa. E andamos a desenrolar o imbróglio há anos. Portanto, Carla, então diga aos moradores, ainda por cima, fizeram autodós a dizer: vamos construir aqui um pavilhão, e eu agora tenho que explicar aos moradores a dizer que o pavilhão não pode ser construído porque o terreno não é. Para todos os efeitos, em relação, até podíamos fazer uma coisa sobre o 5 de Outubro. Para todos os efeitos, para o cidadão comum, eu lembro do António Costa prometer ao 5 de Outubro instalações para estudantes. Ainda bem, e nunca mais aquilo que está fechado, está tudo cheio de escritos. Ainda bem que não foi vendido para um hotel. Já passaram muitos anos. Ainda bem que não foi vendido para um hotel. Ainda bem, se é o governo, ainda bem que está a ser feito. E só acrescentar que o acordo com a Universidade de Lisboa, estamos a falar das que foram inauguradas, destas duas que falámos, que prevê um contrato de 10 anos renovável, possivelmente por mais de duas vezes o mesmo período de tempo. Portanto, no máximo tempo, a Universidade de Lisboa pode gerir o espaço durante 30 anos. Portanto, é positivo, é muito positivo, e é um passo na direção correta, e como serão dados mais. Bom, e o fado é do António Proa. O fado sou eu que escolho esta semana e regresso às origens. Ou seja, a rádio é a Rádio Amália, e eu, volta ou não volta, escolho um fado da Amália. Sim. E foi o que fiz desta vez. E como falamos sobre Lisboa, o fado é o fado lisboeta da Amália Rodrigues. Vamos a isso. Temos um podcast em archive.org, uma parceria com a Mensagem de Lisboa. O programa repete terça-feira às 11 da noite. Muito obrigada a todos. Estamos de volta na próxima segunda-feira, porque Lisboa também é o nosso fado. E viva ao 25 de Abril. E viva ao 25 de Abril. Sim, graças. Não queiram mal a quem canta quando uma garganta em haste desgarra, e a mágoa já não é tanta se a confessar à guitarra. Quem canta sempre se ausenta da hora cinzenta da sua amargura. Não sente a cruz tão pesada na longa estrada da desventura. Eu só entendo o fado plangente, amargurado, na noite a soluçar baixinho, que chega o coração num tom magoado, tão frio como as neves.